6749, portão 04, autorizado inicial push, chame táxi. Trabalhei para o táxi, 6749, Web 5898, observando a liberação retaguarda do Boeing da Gol, que está finalizando o reboque. Após a mesma coordenação, está livre iniciar, chame táxi, Web 5898. Ciente, autorizado aí, atento ao Gol na retaguarda, 5898. É. 01 no baixado travado. Passando Simbra, baixado, travado e à vista, o 3201. 3201, autorizado pouso, pista no zero, vento. Vento calmo. O ajuste no zero, no zero. Livre pouso, o TAN 3201. Web 5717, red copy. Web 5717, include to Galeão, Sierra Bravo, Golf Lima, port level 340, via upper whiskey 50. Departure runway 10, after departure right turn, dial departure after Leda, after BDEV position. Scope code 5540, control departure frequency 119.35. Back for red to web 5717, call me red for push and start. Yeah, already red. Push back and start up. Web 5717, number 2 in this sector. Number 2. Do 4177, visual com a Airbus, curta final no zero. Afirmativo. Do 4177, após a passagem do Airbus, autorizado a linha e manter cabeceiro no zero. Ali mantém após o Airbus do 4177. Olá, Salvador, Golf Golf Fito, invasão do tempo do reboque, bom dia, obrigado. Gente, Golf Golf Fito, bom dia. Para o táxi 6749 ambiente, 1107 a bordo, 4 horas e 20, alternando com o Fito. 749, táxi via Indy Alpha, reporte ponto espera do 10, pronto, ajuste no 0 no 0. Indy Alpha, reporte ponto espera do 0 no 0, 6749. Para o táxi web 5898, tem 98 a bordo, 3 horas e 15, alternando, galera. Galeão. 5898, táxi via Juliette Alfa, reporte ponto espera down no 0 com o número 2, pronto, ajuste no 0 no 0. Via Juliette Alfa, chama no ponto de espera, 5898. 3201, solo 03, direita, prossegue táxi, não me escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Você escuta Alfa, aí, reporte antes da Juliette, tá 3201. Autorizado a decolagem, pista no zero, vento 040 graus com 03 nós. Alicando 4977. 41177, decolo 05, controle 119, decimal 35, bom voo e bom dia. 35, valeu, até a próxima. 749, decolo separado, colocado. ILS, gol 9032, avistado. Sim, complexo na frequência 118, decimal 62. Muito bem. Oi. Sou Salvador, bom dia, Azul 4177, cruza 2000. Azul 4177, contato rodado, subiu, mantendo 360, sai da 360 no Israel, Azul 4177. 32 autorizado, pouso, ficha no 0, vento 070 graus com 03 nós. Ajuste no 0, no 0. Gente, livre pouso, dá 1 no 0, gol 9732. Okay, web 5717, approved startup and push, report right for text. Report right for text. 01, ingressa Juliette, observa a liberação do portão pelo rebote da companhia, portão 08. Ingressa Juliette, observando a aeronave, fazendo push no 08, 3201. 3601, coordenação, libera a entrada, portão 08, pelo rebote da companhia, ok? Confirme para o 3601. Efetue pushback de modo a liberar a entrada, portão 08, pelo rebote da companhia. Afirmativo, 01. Obrigado. Visual com tráfego curto final no zero. Afirmativo visual. 749, após o pouso do tráfego que é um Boeing da Gol, após o mesmo ali, mantém cabeceira no zero. Após o pouso da aeronave da companhia, então ali mantém no zero, 749, né? Juliette, bom dia, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque pushback da posição de número 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Juliette, autorizado inicial reboque, reforçando a saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Afirma, Chicholi. Indian Alpha, call Mirror Red for departure on holding point, altimeter 1010. Okay, Indian Alpha, call ready for departure 1010. Para o taxi da 3601 com 132 a bordo, alterna Galeão, autonomia de 4 horas e 5. No solo ao 09, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Esquerda via Alfa, reportará antes da Juliette para ingresso, na minha escuta voo 9032. 3601, no táxi via Pátio, após Juliette Alfa, ponto espera, chame pronto, ajuste no 0 no 0. Táxi via Pátio, Juliette Alfa, chama pronto no ponto de espera da 3601. Web 6749, livre decolagem no 0, vento 040 graus com 03 nós. Livre decolagem, objeto 6749, pista no zero. Web 5898, após a rolagem de Boeing da companhia, ali mantém cabeceira no zero. Após aeronave da companhia, ali mantém no zero, 5898. Salvador, bom dia, WebSat 5808, informação Foxtrot. Web 5808, aguarde cópia, Goiânia 340. 5808. W749, decola os 1-1, controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, maintain position, web 577. Contato radar, submantenha 340, sai Dael. Dael, livre ascensão 340, web 6749, voe Dael. 6749, eu prono Dael. 98. 032, está aproximando da Juliette. Voo 9032, ingressa Juliette, portão 10, portão 10. Juliette, portão 10, voo 9032. Seven, approved line up and wait, runway 10. I never wait, Bravo na pista. Salvador, T3601, no ponto de espera, dando zero pronto. T3601, mantém o ponto de espera. Sim. Salvador, tá batendo ruim, já tá baixo, fala a porta. 5898, decola 1-4, controle 119-35, bom voo, bom dia. Chamarei grato, bom serviço. Salvador, tá batendo ruim, já tá baixo, fala a porta. Bom dia, né, Papa Oscar, Paulo Afonso, confirma o nível. 090. Será coordenada, guarde cópia, indo pra pausa. Guardando. 8, contato radar, sub, mantenha 340, saída da EL. Para o 340, subida da EL. Tô, Juliette, Juliette, pronto pra ingressar no Pátio 1? Tio, esse que Juliette, Juliette, autorizado a prosseguir até o portão 03, reporte ao término do reboque. Afirma, chefe, chamarei. 717, the wind is 030 degrees and 03 knots, approved for takeoff runway 10. Approved for takeoff runway 10, runway 517. Zero uno, ali mantém capseiro no zero. Ali mantém no zero, da 3601. Seria Caravelas para 6749? Cita o centro na frequência 1-3325, altando 251. Valeu, obrigado. Five 717 and Born at 17, call 119 at the small 35. Have a good flight, good day. 119 at the small 35, thank you. 5808, pronto, cópia. 5808, autorizado para Goiânia, Serra Bravo Golf Oscar, nível 340. A rota é direto Zambi, Zulu Alfa Mike Bravo India Zambi, após direto Dogna, Delta Oscar Golf November Alfa Dogna, e após, conforme o plano, decoladão no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Zambi. Aciona 5564, frequência do controle 119.35. Autorizado Serra Bravo Golf Oscar Goiânia, nível 340. A rota é Zambi DCT, Zulu Alfa Mike Bravo India, após Rua Dogna, Delta Oscar Golf November Alfa, após rota do plano. Decola sistema 0 com curva direita, saída da El, após Rua Leda, após Zambi. 5564, 119.35, 5808. Correto, web 5808, no portão 11, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste no 0 no 0. 1010, 11, 5808. Solo Salvador, Alfa Yankee, papá, bom dia. Vento 060 graus com 05 nós, autorizado a colagem, piste no zero. Livre colagem no zero, Z3601. Alfa Tango, Índia, Papa Oscar, pronto, cópia. Negativo. Papa Oscar, Paulo Afonso, 090 autorizado, rota DCT, decolador no 7, curva esquerda, subida lotar. Aciona 5555, frequência do controle 119.35. Autorizado, DCT 090 para Paulo Afonso, decolador no 7, curva esquerda, subida lotar. Correto, chame pronto para acionamento, né, Papa Oscar? Ajuste no 0 no 0. Acionado, pronto para o táxi. Teve táxi, confirme pessoas a bordo? Forte no ponto de espera, pronto para decolagem, né, Papa Oscar? Pronto na portadora, pronto. Solo Salvador, Alfa Yankee, Papá, bom dia. E Alfa Yankee, Papá, prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o Singer 1. Inicio o reboque, reforço na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal, Alfa Yankee Papá. Gente, obrigado. Fala, comandor, Juliette, Juliette, finalizando o reboque, obrigado, e um bom dia. Juliette, Juliette, bom dia. 3601, decola de 20, controle 119.35, bom voo, bom dia. Controle 11935 da 3601, bom dia. Correio 5808, solicita pushback treinamento no 111. 5808, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame para o táxi, 5808. Correio da Delta 3601. Jet 5898, chame o centro Recife na frequência 13325, altando 251. 5898. Prossiga. Chame centro Recife na frequência 3325, ao término 251. 3325, 251, 5898. Galinha decola, piste no 7, o vento 030 graus com 04 nós. Passing flight number 150, Captain Mike 717. We are contact now in Recife Center 13325, alternate 125.1. 13325, 125.1, Captain Mike 717. Luiz Fox Lima, com centena será acordando na vitória da conquista, só um minuto, cópia. Sabe 7508 com 1, correção, 81 na borda, temos 4 horas e 50 minutos de autonomia, treinando o Galeão. FZ Apache, Juliette Alfa, reporte com esfera do 1-0 pronto, ajuste agora 1-0, 1-1, web 5808. Prezado, táxi Apache, Juliette Alfa, com esfera da 1-0, quando pronto, deixamos web 5808. Alfa, autorização para ingressar no pátio principal. Juliette Alfa, Yankee, Papá, mantém a posição aguardando. Papá, mantém a posição. Papá, copiou a torre, mantém a posição. Ok, papá, gente. Fica pra palestra, meu colô. Tinha Papa Oscar, decolos 26, controle 3935, bom voo, bom dia. 3935, grato, obrigado. Torre Gol 9032. 032 para Recife, aguarde de Copa número 2, 4, 1 no 0, já tem autorizado. Ok, na chuta. Do Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Índia, Papa Oscar, decolou, na sua escuta. Anguice Fox Lima, pronto, cópia. Autorizado, curva à esquerda, a tua pilotar. Projeto pilotar autorizado, 090, Índia, Papa Oscar. Zero, frequência do controle, 119, decimal 35. Pátio 5, isso Fox Lima, reporte pronto para acionar. Para autorizar ingresso pátio principal até o portão 01, reporte ao término do reboque. Gente, obrigado. 2558, próximo ponto de espera, dona Zé. 5808, ali mantém, cabeceira 10. Autorizado aliar e manter na 11, horário 5808. Nove zero três dois, pronto cópia. Pronto cópia, 9032. Por 9032, Recife autorizado, nível 410. A rota pelo I-58. Decolou da 10 com curva esquerda. Subida pouca, transição Caju. Aciona 5565. Frequência do controle 119, decimal 35. 0 autorizada, por I-58. Primeira curva esquerda, pouca Caju. 5565, 1935. Correction, pronto, pushback, acionamento, ajuste no 011 por 9032. Amarelo.